Declaro aberta a sessão ordinária do dia 21 de julho de 2009. Convidamos a senhora Crotovinos para fazer a leitura do texto bíblico. Eclesiásticos, capítulo 3, versículo 19 a 20 e 21. Meu filho, faze o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia, porque só a Deus pertence a onipotência, e é pelos humildes que ele é verdadeiro honrado. Solicita a senhora secretária que faça a leitura da ata do dia 14/7/2009. Senhor presidente, eu vou pedir a dispensa da leitura dessa ata e acho que os vereadores, na verdade, já tiveram a oportunidade durante a semana de fazer a leitura dessa ata, então eu gostaria que colocasse sob apreciação do plenário para que nós pudéssemos deixar de fazer a leitura hoje. Só uma pergunta, o vereador tinha pedido umas correções na última ata, foram feitas? Sim, mas eu fiz a leitura durante esses dias aí e foram corrigidos. Mas eu solicito que seja lida, presidente, porque foi feitas essas correções, inclusive... Eu também li ela também, mas seria interessante que fossem lidas. Eu acho interessante que fosse lida, mas se for a plenário, se for para votação... Eu estou fazendo esse pedido, então, inclusive a pedido dos demais vereadores aí. O Meco, não, eu mesmo não conversei, e nem com a Dirma, os demais vereadores, grande parte deles pediram também para que eu fizesse esse pedido. Mas tudo bem, se for o caso, fazer a leitura. Porque normalmente o expediente normalmente é lido. Então eu acho interessante que seja... Vamos colocar, né, a solicitação do vereador Aguinaldo? Colocamos em discussão, né, a solicitação do vereador Aguinaldo? Colocamos em votação. Os vereadores que for favorável, permaneça sentado. Caso contrário, se manifeste levantando. A leitura da ata. Não, para lá, para lá. Deixa eu me inteirar aqui. Não, eu só eu acho que tem que ler. Eu sempre fui a favor de ler. Não, hoje eu não comentei, está enganado. Eu acho que é interessante. Agora ali na sala, ali está. Vereador Aguinaldo, eu não estava presente nessa discussão. Estou se equivocando, então, porque eu não estava. Então, coloca em votação. Eu sou a favor de ler. Eu estou sabendo agora, estou tomando conhecimento agora. Eu só quero esclarecer, senhor presidente. Presidente, deve ter um equívoco. Eu não estava presente nessa discussão de Eleata. Estou equivocado. Está equivocado. Eu não estava presente. Só que eu já discuti esses tempos que eu sou a favor que seja lida a ata. Eu vou colocar em votação a ata. Vou colocar em votação a ata, né? Coloque em discussão e votação da leitura da ata do dia 14/7/2009. Em votação, os vereadores que for favorável, permaneça sentado. Caso contrário, que se manifeste levantando. Ah, é lá. Com licença, senhor presidente. Eu não quero cometer nenhum engano, nenhum erro aqui, não quero ser... Eu não estava presente nessa sessão do retardo. Agora eu estou tomando... Eu estava entendendo... que era para ler, eu não ler mais nenhuma ata. Não, só essa. É só uma ata. Só essa aqui. Só que eu não estava presente nessa sessão, nessa tarde que se discutir isso aqui. Agora, é uma ata que nós pedimos para... Fazer correção. Correção. Nós tivemos a... aquela vez para corrigir a ata. Eu sou a favor de ler a ata. O que tem que impedir de ler uma ata? Então, foi pedido para fazer correção. Já está em votação. Já foi discutido, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado por maioria de voto. A dispensa da votação. Sessão, dia 14 do 7. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Ofícios do Executivo. Ofício número 279/2009 do gabinete encaminha o edital número 03/2009 da realização de audiência pública para a demonstração do montante e a fonte de recursos aplicados na execução do plano de saúde do município de Ipitanga, que será apresentado pelo secretário municipal de saúde referente ao segundo trimestre de 2009, no dia 30/7/2009, às 15 horas, na Câmara Municipal. Ofício número 268/2009 do gabinete, em resposta ao pedido de informação número 06/2009, de autoria do vereador Antônio Adir de Lara. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 37/2009. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber em nome do município bem móvel que especifica e das outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 189/2009, do vereador Antônio Dirdelar. Solicita cascalhamento na estrada que liga a propriedade do senhor Douvir Pagotto, sítio Pagotto, na localidade de Rio Saudade. Requerimento número 190/2009, do vereador Adelir Castilho Maldani, requerendo a limpeza e manutenção de caixas de contenção na localidade de Renascença, nas proximidades das propriedades dos senhores de Virgínio dos Santos, Evilásio Cardoso e Adelaide Inácio de Almeida. Requerimento número 191/2009 do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Solicita ao Executivo Municipal a recolocação dos mastros e bandeiras oficiais em frente ao prédio da Prefeitura. Requerimento número 192 do vereador Antônio Dirdilar, solicitando a viabilidade de obra de calçamento com pedras irregulares no trecho compreendido da Limeira até o quarteirão Aparecida, aproximadamente 5 quilômetros. Requerimento número 193/2009 da vereadora Olga. A realização de obras de calçamento na rua Benjamin Constante, em frente à casa de número 340, de propriedade da senhora Maria Naldina Camargo Valando, nas proximidades da rodoviária. Requerimento número 194/2009 do vereador Antônio Dirdelar. A construção de um bueiro na localidade de Borboleta São Roque, em frente à propriedade do senhor Lúcio Sedorak. Requerimento número 195 do vereador Edilson Weiss, solicitando uma carga de cascalho para ser colocada no prolongamento da rua João Novelim, bairro Santana, visto estar intransitável e nos dias de chuva os moradores não conseguirem sair de suas casas. Pedido de informação. Número 10/2009 do vereador Adelir Castilho Maldaner, Ângelo Américo Branco Chemin e Antônio Dirdelar. Solicita ao Executivo que encaminhe relatório discriminando o nome, forma de contratação e carga horária dos profissionais médicos contratados pelo município. Correspondência recebidas. Da UVEPAR, União dos Vereadores do Paraná, comunica que a área administrativa estará em recesso no período

do transporte escolar no valor de R$ 466,00. Programa do transporte escolar no valor de R$ 24.356,00. E 26 centavos. A diretoria da Coamo convida o presidente da Câmara de Vereadores de Ipitanga para participar da reunião de campo do segundo semestre / 2009, dia 22/7/2009, no Centro Cultural, às 8 horas. Do Ministério da Saúde e do Ministério da Previdência Social, informando a liberação de recurso financeiro para o município do programa Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância da Saúde, no valor de R$ 5.968,93. Do Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social, informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Piso Estratégico, Gerenciamento de Risco, no valor de R$ 203,59. Do Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social, informando a liberação de recurso financeiro para o município, através do programa Pagamento de Piso Estratégico, Gerenciamento de Risco, no valor de R$ 396,97. Do Ministério da Saúde e Ministério da Previdência Social, informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Campanha de Vacinação do Idoso, no valor de R$ 458,67. Do Ministério da Saúde e do Ministério da Previdência Social, informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária, no valor de R$ 1.063,44. Do Ministério da Saúde e do Ministério da Previdência Social, comunicando e informando a liberação de novos de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais, no valor de R$ 2.181,74. Estas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Nesse momento, passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra, senhor. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, solicita, senhor secretário, que faça a leitura da ordem do dia. Leitura da ordem do dia. Única discussão e votação, o pedido de informação número 7/2009 dos vereadores Ângelo Américo Branco Chemin, Adelir Castilho Maldaner e Antônio Adir de Lara. Única discussão e votação, o pedido de informação número 8/2009 do vereador Antônio Adir de Lara. Única discussão e votação, o pedido de informação número 9/2009 do vereador Antônio Adir de Lara. Em discussão e votação única do pedido de informação número 7/2009, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, Adelir Castilho Maldana e Antônia Dir de Lara. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria que fosse feita a leitura desse pedido de informação. Pode ser feito, sim, o pedido. Pedido de informação número 7/2009. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Pitanga. O vereador que este subscreve vem solicitar a Vossa Excelência, uma vez ouvido o plenário, na forma da lei orgânica do município e do regimento interno, o envio do seguinte pedido de informação ao Executivo Municipal. Solicita relatório detalhado com emissão de histórico de todos os empenhos efetuados da Prefeitura no período de janeiro a junho de 2009. Pitanga, 10 de julho de 2009. Senhor presidente, gostaria de usar a palavra e pedir aos vereadores subscritores desse pedido a compreensão no seguinte sentido. Veja bem, a quantidade de informações, na verdade, a serem coletadas pela Secretaria de Finanças na resposta deste pedido de informação de janeiro a junho é extremamente grande, é extremamente excessiva, que eles pedem os relatórios e a cópia dos empenhos. É uma matéria, sim, um pedido que vai fazer com que toda a Secretaria de Finanças, na verdade, tenha que perder muitos dias ali para realmente juntar todo esse material aqui. E eu ia sugerir o fracionamento, então, desse pedido. Ou seja, pede um mês ou dois meses, depois pede outro mês. Eu estou falando isso por experiência própria, porque eu presto assessoria no município aqui, e olha, teve alguns anos atrás que realmente nós passamos um período longo só respondendo pedindo informações. Não há nada contra, de forma alguma, qualquer tipo de resposta aqui. Mas a quantidade de documentos e as informações que vão ter que ser buscadas durante todos esses meses realmente vai inviabilizar por um período considerável ali os trabalhos na Secretaria de Finanças, porque aí vai envolver, sim, contador, vai envolver secretário de Finanças, vai envolver os demais auxiliares que trabalham ali, e nós estamos num momento complicado ainda. Houve essa chuvarada aí, está se buscando fazer licitação, dispensa licitação, para tentar atender todo esse povo. E agora um pedido de informação nesse momento aqui inviabilizaria muito o trabalho. Então, de repente, o fracionamento. Senão, sim. Vereador Aguinaldo, entendo a Vossa Excelência. O Executivo tem 30 dias para responder. Pode se prorrogar por mais 15 dias. Mas eu sou flexível. De minha parte, se precisar, aos 30 dias solicita, 15 dias solicita, mais 30 ou 60, não tem problema da minha parte, não tem problema. As palavras. E outra, só quero completar. E também não acredito que quem trabalha nessa área não vai fazer ponte. E não vai, eles vão, a licitação é uma equipe que tem separada. Já explico. Eu acredito, presidente, que não seja perca de tempo. Não seja perda de tempo, porque nós tivemos uma informação, o qual o líder do governo disse que o carta-convite não era tão feita, tão exigida nesse mandato, até por indicação, até por solicitação, até uma vontade que não acontecesse. E para nós evitar esse tipo de comentário, até diante do fato que nós pegamos algumas informações sobre diversas cartas convite, eu acredito que é interessante para nós, até desde o dia de janeiro até agora, essa informação. Eu acredito que, como foi feito esses pedidos de informações até hoje, nunca foi recusado, acredito que informação nenhuma deve ser escondida e ninguém tem intenção nenhuma de esconder. E pelo tempo, como disse o vereador Carijó, acredito que se for feita uma prorrogação de 15 dias, tem pessoas lá prontas para isso, e hoje, como a informatização ela está bem adiantada, até tivemos até uma informação de uma carta convite de R$52 mil que foi feita num dia para um equipamento de software. Então eu acredito que essa informação vai ser a coisa mais simples do mundo para passar para nós. Peço a palavra novamente, senhor. Primeiro que eu não falei perda de tempo aqui. Está gravado que eu não falei perda de tempo. E eu não estou falando que o município está se negando a cumprir qualquer tipo de pedido de informação. Eu acho que é uma falta de coerência aqui, a quantidade, a enormidade do pedido de todos esses meses. E até porque, salvo raros pedidos de informações nessa casa, nós nunca tivemos aqui, salvo algumas exceções, pedidos assim que envolvesse tantos meses em um só pedido de informações e com tantos documentos que vão ter que ser colhidos. Relatórios, empenhos, e o empenho não sai de dentro do computador, as cópias. O empenho nós temos que buscar lá no arquivo. Eu continuo insistindo no fracionamento. E não entendo, na verdade, que absolutamente que possa estar aqui evidenciando qualquer tipo de ilícito administrativo do vereador Meco. De forma alguma, tanto é que, de forma alguma, estamos se negando. Eu estou pedindo fracionamento aqui. Não. Vamos pedir um mês, dois meses? Um mês ou dois meses? Senão que vá para a votação e eu pedi para o colégio que volta enquanto. Eu me pronunciei, eu sou a favor. É 30 dias para solicitar mais 15 por lei, mas pode fracionar mais, não tem problema. Eu concordo com a excelência. O fracionamento é desmembrar o pedido de informação e pedir só, por exemplo, só de janeiro e fevereiro. Não continuar pedindo de todos os meses. Isso então, que é o fracionamento. Peço, janeiro e fevereiro, depois nós fizemos outro. Subsequente. Isso, faço 60 dias, concordo com a excelência. Eu vou colocar em votação, em discussão, esse pedido de informação. E futuramente vocês fazem outros requerimentos, outros pedidos para... Não, fica a pedido do líder do governo, 60 dias. Isso. Tem que constar, assessora jurídica, é possível que sem precisar elaborar em qualquer tipo de instrumento... A gente modifica o item lá e modifica. Eu entendo até que teria que ser retirado e fazer novo pedido. Não, os autores podem concordar. Então coloque a apreciação, senhor. Coloque em votação. A proposta do vereador Aguinaldo. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Só para deixar claro, é com relação a janeiro e fevereiro, Sônia. Isso. Aprovado por unanimidade de votos. Em discussão e votação única, o pedido de informação número 8/2009, de autoria do vereador Antônio Adir de Lara. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Em discussão e votação, o único pedido de informação, número 9/2009, de autoria do vereador Antônio Adir de Lara. Em discussão. Em votação. Os vereadores que foram... meu Deus do céu. Pede antes coisa. Pedido de informação número 8/2009. Número 9, o 8 já foi votado. Pedido de informação número 9/2009. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Pitanga. O vereador que esse subscreve vem solicitar a vossa excelência, uma vez ouvido o plenário na forma da lei orgânica do município e do regimento interno, o envio do seguinte pedido de informação executivo municipal. Com relação ao Fundo Municipal de Agropecuária, informar. Qual dos recursos está gerindo os fundos? Encaminhar relatório discriminando dos recursos e valores recebidos no primeiro semestre de 2009. Qual é a atual da diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural? Como estão sendo desenvolvidos os programas de calcário e de inseminação? Encaminhar relatório das atividades deste programa no primeiro semestre deste ano. Pitanga, 10 de julho de 2009, Antônio Adir de Lara. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Nesse momento, passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos por uma única vez para a manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. Peço a palavra, presidente. Só com referência ao pedido de informação número 8, o vereador Aguinaldo estava ali em outra atividade. Então, o pedido de informação número 8 é: atualmente, qual é o montante da dívida do município junto ao Fundo Municipal da Previdência? Qual a forma de liquidação, informando o valor e o tempo do parcelamento? Obrigado. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outra para o dia e hora regimentais.